de pintinhas. O pescoço da girafa tem um monte de pintinhas. E é por isso que a girafa é amiga da galinha pintadinha. E é por isso que a girafa é amiga da galinha pintadinha. Ai, dona girafa, desta nuvem é salgado ou é docinho? Fica só mais um pouquinho.